Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o Disco do Dia hoje traz o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao álbum Flor de Abril, do duo Giz Branco. Abrimos com Festa no Carmo, de Bianca Gismonti. O duo Giz Branco é formado pelas pianistas e compositores Bianca Gismonti e Cláudia Castelo Branco, que também assinam os arranjos do álbum. Virtuosas e inspiradas do instrumento, Bianca e Cláudia nos brindam com sonoridades originais na combinação dos dois pianos. Confira na sua versão do clássico de Baden e Vinícius, Deixa! Escute trecho de Serra do Céu, composição de Cláudia Castelo Branco e Marcos Campelo, no novo disco do duo Giz Branco. Passo de marcha, chão de bate-pó, e a espora embala o tropel, na saudade da cor do sol. Edu Lobo e Capinã criaram esse estándar da música brasileira que é Ponteio, vencedor de festival. Ouça a versão de Giz Branco. Música O disco do dia hoje apresenta o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao álbum Flor de Abril, do duo Giz Branco. Um disco independente da gravadora Delira Música. Mais informações sobre as artistas e o álbum no site www.deliramusica.com. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Ouça nossos programas anteriores no endereço www.discododia.com. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.